Máquinas, lavabancos, sente-se bem. E há, claro, com as novas máquinas de lavar bancos, consigo lavar toda a roupa suja em ilhas offshore, foreshore. Com a que nos sentamos, não há mais nada para fazer, a máquina de lavar bancos trata tudo por nós. Máquina de lavar bancos.